sabendo que eu estava sendo traído. Eu não quis acreditar, pensei que era só um trote. Mas no fundo do meu peito já desconfiava dessa minha sorte. Foi no calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás em busca da verdade, do segredo. Senti o amor estremecer na hora que eu te vi entrando no carro importado de vidro fumê. Hey! Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente. Foi a canção da despedida. Foi de verdade, foi diferente. Ai meu Deus. Foi a última noite de amor da gente. Vai! Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente. Foi a canção da despedida. Foi de verdade, foi diferente. Foi a última noite de amor da gente. Vai! Foi a última noite de amor da gente. Foi a última noite de amor. Ai, meu Deus! Da gente.